segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Levante as suas mãos. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua casa, a sua família, levante as suas mãos e feche os seus olhos. E peça o Senhor para mudar a sua história. A presença de Deus está aqui neste lugar. Ele pode mudar e transformar a sua casa. Ele é Deus para fazer o impossível na sua vida. Muda, Senhor, muda. Restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás. Jesus, no centro da tua vontade, centro da sua vontade, meu porto seguro. Levanta suas mãos e peça pra Deus mudar sua história. Cante, cante, cante, cante, cante. Oh! Muda, me restaura, com seu pai. Dentro da sua vontade, da sua vontade. Muda, Senhor. Levante as suas mãos pra Ele. Cante. Muda, muda. Vai, cante. Muda. Me restaura. Me restaura. Com seu bálsamo de amor. Muda, Deus. Muda, muda. Cante forte, vai. Restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar tu estás, Senhor Jesus. Aonde? No centro da sua vontade. Edivaldo, Deus seja contigo hoje e sempre. Homem de Deus, mudado pelo Espírito Santo. Deus seja contigo, meu filho.